engole o povo, vidro sobe, novo dia, igual monte. Dividiu cinza do horizonte aqui. Sem fingir com a brisa, eu vou na fonte, vi no fronte. Tua vida lembra a morte, a multidão sem sorte. Vaga, fuma, traga, corta, daga, bolsa, vai, foi. Indo centrão SB. Seja bem-vindo, hospitalidade zero, espetáculo. Monstro de concreto, abraça com os tentáculos. Como se todo dia fosse ontem, sem novidade. No ouvido fone, ganha maldade, a mente longe. Natureza morta, as skins encarregue. Matar o que germina, entrega a propina que segue. Imagina, justiça é divina e o podre contamina. Porra, como cê tem coragem de criar os filhos aqui, hein? É sério, meu bem, cansaço no rosto do senhor. Que cata papelão, sonhando em voltar pro interior. Se apega ao valor da antiga fadiga, conspira. Tua cota é a derrota, se o sonho não vira é mentira. Máquina de desilusão, teste fudido de frustração. Luz, câmera, ação, epidemia de alma vazia. João, vento corta, city vive morta. Se a missão é aquecer o coração, a porta já era, prospera o que é ruim. Corrupto, irrupto, colhendo din. Uns quer ver qual é, tim-tim, por tim-tim, sim-sim. A coisa aqui é assim, até o fim, samba. Vagamos pela cidade como assombração, sem lágrima ou razão, sem dádiva ou gratidão. Pela calçada, vivendo por tudo e morrendo por nada. Somos a essência de um gigante de cimento, frios como o cimento de estátua sem essência. Rápidos como notícias ruins e curtos como dias bons. Poluição e esperança. É, somos os carros e os carros.